ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Oito horas e quatro minutos, como não recebemos até agora o sinal para o horário político, nós vamos iniciar o nosso gramofone. Entrando o horário político, teremos que interromper por 10 minutos, mas acho que não haverá mais horário político no dia de hoje. Vamos iniciar então o nosso programa. Deixa eu dar só mais uma checadinha aqui. Parece que não. Então, vamos iniciar o nosso programa atendendo aos pedidos musicais das músicas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50, através do telefone 218-230-81. E depois, como vocês já sabem, na segunda parte do nosso programa, nós estaremos tocando as músicas desta década, até como sugestão para que você participe do nosso programa. Em 1944, uma acordeonista catarinense fez um imenso sucesso com um choro chamado Escadaria. Apesar do tempo, até hoje Escadaria é apreciado. Inclusive, décadas depois, recebeu uma versão do violonista Canhoto da Paraíba. Escadaria é um exemplo de um ritmo forte do choro, muito alegre, virtuoso. Nós vamos iniciar então o programa de hoje com o Choro Escadaria, que é um pedido do Abdias Nogueira da Silva, do bairro do Rio Pequeno. Depois nós vamos ouvir o pedido do Rodolfo Spitzer, que mora no bairro da Consolação, que pediu com Carmen Barbosa, Banalidade. Thank you. azul e rosa. O gran fino do velhote que passeia com o Duque da Madame é a mascote. E a velhota original que aos 60 ainda se julga muito bom material. Banalidade é a vida que se vive todo dia com prazer e alegria. Banalidade. Qualquer coisa de banana com a palavra qualidade que serve pra rimar com a felicidade. O mocinho passadista que de tarde na avenida banco sentimentalista. Numa cabana, um pedacinho de pão e nenhum níquel de tostão. Paralidade. E o namoro no portão, sem luar, sem lampião ou qualquer atrapalhação. Banalidade é a vida que se vive todo dia com prazer e alegria. Banalidade. Qualquer coisa de banana com a palavra qualidade que serve pra rimar com a felicidade. Aí foi o pedido do Rodolfo Spitzer, do bairro da Consolação, Carmen Barbosa, cantor de Gilberto Martins, Banalidade. Para o Abdias Nogueira da Silva, do bairro do Rio Pequeno, Pedro Raimundo, no acordeon dele, Escadaria. 8:11, nós vamos ouvir agora o pedido do Aristeu Pereira de Matos. O Aristeu Pereira de Matos mora na Vila Guilherme e ele ligou pra gente no 2182-3081 e pediu com Orlando Silva, Amigo Leal. Outro pedido para o grande Orlando Silva, da Terezinha Lídia, que mora no bairro de Moema. A Terezinha Lídia pediu com Orlando Silva, Coqueiro Velho. E para Conceição Rodrigues, do bairro do Ipiranga, Orlando Silva vai cantar Carinhoso. Vamos ouvir? Vamos lá. Pra eles a vida vai, hoje eles vivem com a espiada do meu coração. Thank you. medo, preferi este despejo com toda resignação. Pra eles a vida bela, hoje ele vive com a alma e ela no meu coração. Preste atenção no que diz. Em despedir-me de essas folhas descoradas, caídas, vencidas, somente a palmeira coitada, que a ventania malvada levou, separando sem dó duas vidas. Você foi a minha palmeira de folhas bem verdes, um verde esperança. Foi mera visão passageira de um dourado sonho de criança. Tal qual o coqueiro abatido, magoado, eu tenho o meu coração. No samba procuro a bonança da tempestuosa desilusão. Coqueiro velho, abatido pelos anos, ninguém sabe os desenganos dessas folhas descoradas, caídas, vencidas. Somente a palmeira coitada que a ventania malvada levou, separando sem dó duas vidas. Palmeira de folhas bem verdes, um verde esperança. Foi mera visão passageira de um dourado sonho de criança. Tal qual o coqueiro abatido, magoado, eu tenho o meu coração. No samba procura a bonança da tempestuosa desilusão. te ferir. Quando quiser, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foge de mim. Mas se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem, vem, vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Meu coração. Nós ouvimos o pedido da Conceição Rodrigues, do bairro do Ipiranga. Orlando Silva cantou de Pixinguinha e João de Barro, Carinhoso. Para Terezinha Lídia, do bairro de Moema, Orlando Silva cantou de Fernandinho José Marcílio, Coqueiro Velho. E para o Aristeu Pereira de Matos, da Vila Guilherme, Orlando Silva cantou de Benedito Lacerda e Aldo Cabral, Amigo Leal. 8:21. Gramofone pela Cultura AM. Daqui a pouquinho o telefone, o 2182-3081, com calma, eu vou passar para você anotar e também nos dar a alegria da sua participação, além desta que você já está nos dando, ouvindo o nosso gramofone. Mas vai ser muito bacana a gente poder falar o seu nome aqui no nosso programa, falar o nome do seu bairro, falar o nome da sua cidade, falar o nome do seu estado. Daqui a pouquinho o telefone para você também nos dar a alegria da sua participação, como a Alzira Benvilacqua, que mora no bairro do Belém. Ela quer ouvir com Emininha Borba, Aqueles Olhos Verdes. Depois tem o pedido da Lúcia Sachs, que mora no bairro de Santo Amaro. A Lúcia pediu com Silvio Caldas, No Rancho Fundo. Aqueles olhos verdes, translúcidos, serenos, parecem dois amenos pedaços do luar, mas tem a mirada procelas do mar. Aqueles olhos verdes que inspiram tanta calma entraram em minha alma, encheram-na de dor. Aqueles olhos tristes causaram-me tristeza, deixando-me a crueza de tão infeliz amor. fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de tarde no sereno, espera a lua no terreiro, tendo cigarro por companheiro. Sem um aceno, ele pega da viola, e a lua por esmola, vem pro quintal deste moreno. Lúcia Sacks, do bairro de Santo Amaro. Silvio Caldas cantou de Lamartine Babo e Ari Barroso, no Rancho Fundo. Para Alzira Devilacqua, do bairro do Belém. Emininha Borba cantou de Nilo Menendez, a versão de João de Barro, Aqueles Olhos Verdes. A gente está encerrando a parte das participações musicais. Eu quero agradecer a todos os participantes de hoje, a todos que já participaram desde o primeiro gramofone dos ouvintes. E gostaria de pedir a você que também nos desse a alegria da sua participação. É simples e fácil, é rapidinho. É um número só de telefone com várias linhas. Se 10 pessoas ligarem no mesmo momento que você, todas serão atendidas. É porque assim, quando uma linha está ocupada, a ligação automaticamente cai na outra que está livre, e assim sucessivamente. São muitas linhas. Te garanto que o telefone não vai estar ocupado quando você ligar. E ó, é rapidinho, é só falar o seu nome, seu sobrenome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, pedir uma das suas músicas preferidas, favoritas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. E aí a alegria fica por nossa conta em poder falar o seu nome aqui no nosso programa, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, e tocar a sua música. Ligue pra gente, o telefone é o 2182-3081. 2182-3081. As ligações são feitas de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã. Antes da gente encerrar o programa, eu repetirei este número e vou ficar aqui na torcida pela sua participação, tá bom? 8:29, o gramofone prossegue agora com 4 Ases e 1 Coringa. Thank you.

tempo frio. Sabe o tempo quente, o tempo quente. Este calo só falta falar. Ele adivinha até quando o tempo vai mudar. Já me ensinaram pra arrancar com um alicate pra botar no mate. Pimenta de cheiro, tenha paciência, dona Margarida. Eu não sou comida pra levar tempero. Nós ouvimos no gramofone Zé Isilda e a composição de José Gonçalves em parceria com José Tadeu, Um Calo de Estimação. Quatro Ases e um Coringa, de Erivelto Martins e Marino Pinto, Cabelos Brancos. 8h35, a seguir, Trio de Ouro, Quatro Ases e um Coringa e Mário Reis. Meu cigarro apagou. Ela não vem, não vem mais. Depressa a noite passou. Nenhum recado chegou. E esse negro telefone até agora não tocou. Sem graça, depressa a noite passou e o meu cigarro acabou. Esperando a habitação. Você

Mário Reis cantou de Noel Rosa, Filosofia, Quatro Ases e um Coringa de Cícero Nunes, Você Foi Mais Uma e Trio de Ouro de Erivelton Martins e Davi Nasser, Negro Telefone, 8h45. Gramofone pela Cultura AM. Antes de encerrarmos o nosso programa, vou repetir o telefone e vou aguardar a sua participação no nosso gramofone dos ouvintes. Agora, vamos ouvir Linda Batista. Meu samba é de chique, é valente, um cara de homens de frente, filho maluco da raça. Meu samba é samba mesmo no duro, nunca levou esteu puro, um desaforo pra cá. Meu samba que é destemido, que é forte, que nem sequer tem a morte, e que é da luta rasgada. Se às vezes me perdoam, ele brigo, dá-me conselho de amigo, mas nunca me dá pancada. Meu samba ganhou a fama de fama, não foi na roda do samba, bancando de zombo sarrado. A fama se tornou bravo e valente, adquiriu no baque desde pegando só no pesado. Um caro some de frente, e numa luta da raça. Meu samba é pampa, mesmo no furo, nunca levou, estou juro, um desaforo pra casa. Meu samba que é destemido, que é forte, nem sequer vê minha morte, e se é da luta rasgada. Que às vezes me pego com ele, trigo, dá-me conselhos de amigo, mas nunca me dá pancada. Meu samba ganhou a fama de pampa, não foi na roda do samba, dançando de jogo sarrado. A fama se tornou bravo e valente, adquiriu no baque, desde pegando só no pesado. Oi, meu bamba, é difícil, é valente, um cara que some de frente, e numa luta da raça. Meu bamba é bamba, mesmo no duro, nunca levou, e se eu juro, um desaforo pra casa. Meu bamba é destemido, é forte, nem sequer vê minha morte, e se é da luta rasgada. Se às vezes me pego, sou resistido, dá-me conselho de amigo, mas nunca me dá pancada. Mostra o sul, aí se encontra o meu país, o meu Brasil grande e tão feliz. E tem junto ao mar palmeirais, no sertão seringais e no sul verdes pinheirais. Um jangadeiro que namora o mar, verde mar a beijar brancas praias, enfim, quando vai luar.